23:03. Atenção, atenção. Todos pilotos a seus postos. Todos pilotos a seus postos. Pronto para checklist, comandante. Checklist a postos. Radar para transmissão do programa para todo o Brasil. Check. Lançamentos e mixagens em 4 blocos. Bloco 1. Check. Bloco 2. Check. Bloco 3. Check. Bloco 4, fechando o link diretamente com o Macapá. Check. Prontos para decolagem, comandante. Apostos dando máxima potência em todos os motores. Decolando. Decolando, comandante. Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar. Em 2 horas de muita música pra você. Passar está no ar. Dance Mix. Apresentação e mixagens: DJ Alex Hunt, Bia Y. Hello. E Grilo. Apertem os cintos. Let's dance. Então, a partir de agora começa o Dance Mix para todo o Brasil e, lógico, eu sempre apresentando essa anedota. DJ Alexander. Juntamente com ela, nossa rainha do rádio, DJ Bia Ipsen. E também ele, o nosso galã lá do Super Grilo. Essa é a equipe do Dance Mix todas as semanas, trazendo pra você muita informação, muita música legal. Também um abraço especial a você que tá aí já curtindo a nossa sexta semana, quinta ou sexta? Acho que é a sexta já. A nossa sexta semana por aqui já nas novas emissoras de rádio e também algumas que já faziam parte da rede Dance Mix. Tudo bem, Bia? Tudo ótimo, Tudo graças. Ótimo com você? Tudo bem. Você tá muito bonita, viu? Ai, obrigada. Gostei desse batom. Ai, adorei. Tá. E você, Grilo, você tava de férias, né? Viajando, né? Que bom, seja bem-vindo de volta ao programa. Tá bronzeadinha você, viu? Tá chique. Tá bonito ele, é bronzeado, todo com tatuagem e tudo. Mas vamos lá, começando o programa de hoje com o meu primeiro set pra você. Dance Mix. Dance Mix. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Dance Mix. What do you love? Way too tough trying to stay alive. Spend your money on a Friday night. Tell me, what do you love? Just stand for something. For a war and a thing. Come out of the dark, come through the light. Whatever you fear, it should be alright. But tell me, what do you love? Tell me, what do you love? Come out of the dark, come through the light. Whatever you fear, it should be alright. But tell me, what do you love? Tell me, what do you love? We'll be right back. Fly away. Where you gonna make a decision? Dance Mix. da Dance Music pra você. Dance Mix. Since you've been there, você de Missing Everything But The Girl, terminando meu set por aqui no Dance Mix dessa super semana, pra você esquentar aí a sua pré-balada. Dance. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Eu não sei se você sabia, mas o microfone tava aberto. Faz de novo esse negócio. Sério? Você engasgou com alguma coisa? Foi o grilo que me deu um negócio aqui pra comer, pra chupar. Ah, pra chupar, sei, tá. Você tá muito vagal, viu? Doce. É, sei, doce. É agridoce o negócio. É agridoce. Abraços. Abraços para o David Domingos, que mandou um e-mail assim, ó. Olha, eu ouvia vocês desde a época que vocês pararam e agora voltaram com tudo e eu tô sempre ligadinho. Beijos também aí para o André Levi, que mandou um e-mail agradecendo também, aliás, o WhatsApp, todos atualizados, tô achando que eu tô na época de 50. É. Enfim, e também para o Keno. Ok, para o Keno. É o e a Barbie? A Barbie? A Barbie, adoro. Nem pense em sair da frente do seu rádio. Dance Mix volta já. Quer saber o que toca no mundo? New York, London, Paris, Abu Dhabi, Tóquio, Hong Kong, Beijing, Parabólica. Os lançamentos e as novas tendências do mundo. Toda semana em duas edições especiais. Parabólica. Edition America. Com Serginho Ricardo, direto dos Estados Unidos. É isso aí, eu sou o Serginho Ricardo e comigo você ouve o Parabólica América. E Urbano Carvelli, direto da Alemanha. Olá, aqui Urbano Carvelli, comigo você ouve o Parabólica Europa. Parabólica Edition Europa. Toda semana, um programa diferente. Sábado, 9 da noite. Pelo horário de Brasília. Parabólica. As melhores músicas da América e Europa. E as novas tendências que agitam o mundo. Parabólica. Sábado, 9 da noite. Pelo horário de Brasília. Aqui na Rio Sul Rádio. 23 horas e 34 minutos. Ô, meu bem, esse computador tá muito lerdo. Sim, bem. Sei lá, acho que precisa formatar. Sim, bem. Será que não é vírus? Ou então é aquele tal de spyware? Sim, bem. Mas que saco, você só sabe falar sim, sim, sim. Sabe falar outra coisa, não? Sim, informática, bem. Sistemas, internet, manutenção. Sim, informática. Criação de programas, websites, consertos. Sim, informática. Telefone. DDD 24-99-836-2671. Sim, informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone. DDD 24-99-836-2671. Informática. E por que não? Sim, informática. Sim, informática.riosulradio.com. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Estamos de volta pra bombar o seu rádio com Dance Mix. Você tá engraçado, hoje a gente abre o microfone, você fica fazendo rum, esse celular tocando, depois você põe... Não foi meu não esse aqui, foi o do grilo, o meu nem tá aqui. É, foi o seu? Ah, então desliga essa porcaria. Vamos de pensamento Dyke do dia. Quem dá aos pobres tem que pagar um motel. Que horror. Isso é... Como assim, grilo? Não enche o saco. Eu não entendo. Ô, minha, você... também acho. Mas vamos lá. Eu tô vendo aqui, você vai tocar o quê? Tecno? Eu vou tocar, hoje tá diferente. Não tá bate-cabelo, não. Você vai fazer uma coisa diferente, pelo diferente, visto. Diferente, né? Sangue no zóio, né? Ah, sangue no zóio. Ah, então tá bom. Então aumenta o volume e aí sempre pra você nas picadas. Dance Mix. Faz o nosso hit. É você. Could you be mine? Could you be mine? No. Jensen. Para você passar mal. Thank you. out this epic drop. Dance Music pra você. Dance Mix. Dance Music pra você. Summer lady, you're a breath of fresh air. Blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady, you're a breath of fresh air. Gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. Touching hair, touching gentle, touching hair, touching, touching hair, touching gentle, touching hair. Yeah. you're touching my head. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. Fighting, it keeps on. só as melhores. Dance Mix. Dance Mix. Jealous because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl's pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why did the DJ keep on playing Summertime Sadness? After dinner in the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Dance Mix. I want a LaTan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches, hashtag live? I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. Boca, Bia. Ela é selvagem, ela tá louco, terrível. É selvagem, ela falou. Muito ali. Chato ela. Dance. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Me dá esse celular aqui, deixa eu ver uma coisa, Vilo. Deixa eu ver o seu ringtone aqui, posso ver rapidão? Então tá bom, deixa eu ver o que você tem de ringtone aqui, vamos ver. Vai, cadê? Que horror, ai, cara. Ai, gente, que patifaria é essa? Você joga LOL, velho. Gente, é o mesmo, é, não é? Não, é o Guinar, velho. Eu jogo LOL, tô ligado nisso. Você joga de quê, velho? Gente, ah, eu não jogo nada. Mas o quê? Qual lane? Você é main dessa lane? Ah, então tá bom. Então você joga LOL de verdade, né? Então tá bom. É cultural esse negócio. Todo mundo joga LOL, viu, Bia? Até você. Eu não, só jogo truco. Tá, a gente vai pra um break e já volta. Não saia daí. Não saia daí. Dance Mix, we'll be right back. Rio Sul Rádio está nas principais redes sociais. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã. Rio Sul Rádio. Audiência inteligente. Uma rádio totalmente conectada com você. Rio Sul Rádio. Meia-noite. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Estamos de volta com mais. Abraços! Abraços para a Paixão FM lá de Pardinho, São Paulo. Ah. Abraço também para a Rádio Continental do Mato Grosso. Ok, e agora está na hora da gente consultar os astros, ver se você não apela essa vez, hein? Tá bom. Vamos lá, astros, horóscopo. Gêmeos. Você, mulher, só porque é de gêmeos, tudo gosta de fazer com dois. Será? Em dupla, né? Anda muito depravado, usa saia tão curta que aparece os dois gominhos daí da mexerica. Mas como, se como liga, assim? Querida. Dessa fruta estragada ninguém quer. Dica de beleza, ande sempre com uma amiga mais feia que você pra você se sentir melhor, lógico. Câncer. Canceriano, tá depressivo, querendo um crush, mas coitado, não acha nem a ponta do durex, imagina o amor da sua vida. Ai. No Facebook é pura inspiração. No Enem não consegue fazer 10 linhas de redação. Dica dos astros, depila esse peito peludo porque você tá parecendo os gorilas dos filmes antigos de terror. Filmes antigos de terror. É. Que é aquela coisa horrorosa que você olha e sabe que é tudo computadorizado, que é tudo mentira e não dá nem medo. Você conhece o Tony Ramos? Lógico. Não, falei com você, querido, tô falando com ela. Conheço. Tá, você conhece o Tony Ramos? Conheço. Quer dizer que aquilo ali é um gorila, é isso? Nossa, aquilo é antigo mesmo, aqui, né? Aqui não carpete, é, né? Já é antiguidade então tá ali. Bom. Bom, vamos lá. DJ convidado, DJ Andra Luiz. Your radio never will be the same. Same. Dance Mix. Oh, baby, now let's get out of like an army, I need some loving, and baby, I can't hold it much longer, it's getting stronger and stronger, and I get that feeling, I won't pass that sexual feeling, sexual feeling, oh baby, makes me feel so fine, help to relieve my mind, when I get this feeling, I won't pass that sexual feeling. I need sexual healing. Oh, when I get this feeling. Você passar mal. Every now and then I see a guy up in the sky. Ever since you left, I think my wings will never fly. After all, we may not got the chance to rebound. I'll be the stranger by your side. Every now and then I see a guy up in the sky. Ever since you left, I think my wings will never fly. After all, we may not got the chance to rebound. I'll be the stranger by your side. I will fall. Take my hand, bater de frente, liga, aí. Joga pra tumbar, tombei. Bem, bem, joga pra tumbar, tombei. Bem, bem, joga pra tumbar, tombei. Bem, bem, joga pra tumbar, tombei. Bem, bem, bem, bem, bem, bem. As melhores. Depois pra lá me tocar, não adianta fugir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair. Joga pra tumba, tombei. Bem, bem, joga pra tumba, tombei. Bem, bem. Yeah. Branco no ar agora, e aí? Dance Mix. Ah, somente as melhores. Cara, vocês estão muito relapsos, sabia? Você falando quando não tem que falar, o grilo soltando vinheta errada. Olha, bom, vamos lá. Ô grilo, por acaso alguma vez na sua vida você já foi num circo? Ok. Lembra da Monga, aquela mulher macaco? Lembra, Bia? Gente, eu lembro, já fui naquilo lá. Você falou do macaco lá no começo do set? Eu ia colocar aqui, sabia? Mas eu achei que só eu que sabia disso. A Monga? É. Você sabe que aquilo ali é truque de espelho, né? Claro que é. Você tinha medo daquilo? Meu, eu tinha, eu saía correndo de lá junto com outras pessoas também. Você nunca pensou assim, quando eu cresci vou ser uma Monga? Nunca? Deus me livre, eu detesto pelo. Ah, então tá. Então depila aí. Você não pode ter pelo lá. Sai daí. Netflix, volta já. Observe esta música. The Dreams. Two Brothers on the 40th Floor. Quem imaginou ela fora das pistas? Dreams, tears of life. Dreams, make a wish come true. Já imaginou essa mulher cantando Bed of Roses de Bon Jovi? Observa esta. Country Beat, Mr. Vain, um clássico das pistas dos anos 90. Mas observa esta versão agora. Call me Mr. Raider, call me Mr. Wrong, call me Mr. Vain. Que tal essa aqui? Já imaginou em versão country? My baby don't mess around because she loves me so and there's an alpha show. Your music. Your reader. Real Soul Radio. The best music. The best reader. Real Soul Radio. Meia-noite e 29 minutos. Sistemas, internet e manutenção. Informática, criação de programas, websites, concertos. Sim, Informática. DDD 24 99836-2671. Sim, Informática. Atendemos também a domicílio. Faça já o orçamento sem compromisso. DDD 24 99836-2671. Sim, Informática. E por que não? Sim, Informática. Sim, Informática. RioSulRádio.com. Estamos de volta com mais. Com mais. Abraços para a Web Rádio lá de Caraí, também para a Rádio Difusora São José do Rio Pardo, Juruá FM. E tem WhatsApp, valeu ou não? Então, WhatsApp para aqueles que eu li mesmo. Então, por gentileza, o Grilo, você. Não, tá. Alguém me dá o WhatsApp, por gentileza? Sim, 011 98634-1567. Eu acho que o povo não tá tendo tempo de pegar a caneta. Ou eles estão com medo de você, porque você outro dia deu o telefone, era o mesmo telefone, mas tudo bem. Abraços. Também. Abraços. Abraços para Itapas Web Rádio, Cidade FM, Colatina Rádio Som, também Música FM lá de Cianorte, Paraná. Ok, quem mais? Quem mais e quem agora? Não quero mandar beijo pra ninguém, só quero pedir pro pessoal colar no Facebook e deixar recadinho lá também. Você tá mandona, né? Tô, programa Dance Mix, cola lá que eu tô mandando. É, eu também tô vendo, Gris, ela tá meio mandona. Você acha que você é dona do programa também? Eu sou dona da para toda. É, então tá bom. Tá, vamos agora de DJ Smiley, diretamente lá de Macapá, da Macapá FM. Smiley sorri muito. Ai, que horror, Bia. Que horror, Bia. Dance Mix. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Dance Mix. Oh. what I'm going. Yeah, yeah, yeah. I'm living on my own. Yeah, yeah, yeah. Dreamer on the road. Yeah, yeah, yeah. The final episode. Sorrows around. 20, as melhores. The world is mine. Absolutamente mal com muitas músicas. Bia, muito obrigado pela presença. Obrigada, tchau, beijo da gorda. E um abraço pra você que está no outro lado. Ai, desculpa, Grilo, um abraço pra você. Tchau, tchau. Termina por aqui mais um Dance Mix. Lembrando que semana que vem tem muito mais. Captain, high quality music from the earth. Call it Real Soul Radio. Listen. 24 horas por dia, transmitindo músicas de qualidade para todo o planeta. Rio Sul Rádio. Computer on. Record. Recording, dear. Compute. Computed, dear. Meia-noite e 58 minutos.